O ATL DJ Weekend continua. E agora a gente curte uma hora só de sonzeira. Produção brasileira é destaque no ATL DJ Weekend. Sonzeira, aumente o volume. A sonzeira é garantida. Sonzeira Radio Show, Atlântida. Tamo de volta com o final de semana de música eletrônica de toda a Rede Atlântida. Uma ótima sexta-feira pra você. Chegou 11 da noite por aqui e é o Sonzeira Radio Show que invade a programação pra tocar uma hora só de sonzeira todo final de semana aqui nas ondas da Rede Atlântida e a qualquer dia, a qualquer hora do dia no sonzeira.com.br. O convidado dessa noite é o Santi, já com data marcada pra sua nova música Rede. No próximo dia 7 de dezembro, ele vai lançar esse som junto com a banda Eva e Turquês. Tá rolando nas redes sociais do Santi uma promoção de pré-save dessa faixa em que vão levar o ganhador mais um acompanhante pra curtir o Carnaval de Salvador no trio da banda Eva. Amanhã, ele toca na Carpe Vita em Porto Alegre e no dia 28 no Café de la Musique em Florianópolis. Já no dia 31 no Réveillon da X Music em Shangri-La. Por aqui a gente começa então mais uma hora de Sonzeira com Santi. Sonzeira Radio Show, Atlântida. Fala galera ligada no Sonzeira Radio Show da Rádio Atlântida. Aqui é o Santi e eu tô muito feliz de participar desse programa. A gente já tá começando mais um fim de semana, graças a Deus a gente tá girando aí todo o Brasil. E estamos também divulgando a nossa nova track chamada Banzeiro, que vai ser lançada agora na sexta-feira pela Hub Records. Então vamos começar o set já, mostrando música nova, dia 30 pela Hub Records, se chama Banzeiro. Vamos que vamos dar o play. A rádio do Sonzeira Radio Show, Atlântida. This is Sonzeira Radio Show. Atlântida. Something in the room that makes you coldest. Lying on the sheets the way your home is. Did you notice me? The way you feel is addictive as you're praying on my weakness. And if I wasn't there to kiss your feelings, would you notice me? Radio Show. Amor. já anoiteceu. Nem deu mais pra perceber que o sol se foi. Hoje eu sei que o dia é meu, mas pode ser de nós dois. E quando amanhecer, e daí que já tá de manhã, dá um gole que é pra não dormir. O universo quis você aqui do meu lado quando amanhecer. Show Atlântida. Show Atlântida. cena brasileira na Rede Atlântida. Sonzeira Radio Show. Show Atlântida. Fala galera, essa última música que eu toquei se chama Illusion, foi uma parceria com o George, é o vocal meu também. Dizer que esse final de ano tá muito corrido, a gente vai estar por Florianópolis, Praia da Pipa, então acompanha no Instagram, Facebook, a gente divulga tudo por lá. E agora voltando pra sonzeira, vamos voltar com Sunshine, parceria minha com Cat Dealers e Lotifi, música que já tá com mais de 25 milhões de plays no Spotify, obrigado a todo mundo que vem escutando ela. Então vamos lá, dá o play, tamo de volta. Sonzeira Radio Show, Atlântida. Sonzeira Radio Show. Atlântida. Hey. dois, três. Segunda, sexta, esporro da escola. Tava Atlântida. Chamei a minha vizinha, precisava só contar que o cara lindo apareceu na rua, me chamou de sua e me levou pra jantar. Foi tudo tão bonito, parecia um sonho sem ter data e hora pra acabar. Ei, menina, será que tu me ensina a ser feliz e te fazer feliz com a facilidade que tu faz só rimar? Ei, menina, será que tu me ensina ter simplicidade com a sagacidade de mulher com alma de menina? Simplicidade com a sagacidade de mulher com alma de menina. Ele parou, se perdeu num olhar, pegou minha mão, disse que o show ia continuar. Me levou pro carro, jogou fora seu cigarro, disse que tinha acabado de parar de fumar. É, seu novo vício era eu, e ele até se perdeu no caminho pra onde ia me levar. Mas logo o carro parou e ele disse, chegou, abriu a porta e me chamou pra dançar. Me levou pro samba, tudo programado, o bar tava lotado e ele soube me ganhar. Tocava Marginália, Martinho, Zeca Pagodinho, Raça Negra e só pra contrariar, de repente a gente fica ao som de Maria Rita e já passava das três. Eu lá feliz da vida, ele dançava comigo, era amante e amigo, e chegou no meu ouvido e falou: ei, menina, será que tu me ensina ser feliz e te fazer feliz com a facilidade que tu faz só rimar? Ei, menina, será que tu me ensina a ter simplicidade com a sagacidade de mulher com alma de menina? A ter simplicidade com a sagacidade de mulher com alma de menina. Quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia. Uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Galera, Santi aqui mais uma vez. A gente acabou de fechar aí com a música Céu Azul, remix meu pro Charlie Brown Jr., que eu fiz juntamente com Vintage Culture. Além de ter tocado também no começo a track Banzeiro com o Birds, que vai sair agora, dia 30 de novembro, sexta-feira, na Hubby Records. Então, muito obrigado aí. Queria agradecer ao Guzanotto, Rádio Atlântida, Sonzeira, todo mundo que acompanhou o set até o final aí. Eu amo vocês e dizer que eu tô muito feliz por tudo que vem acontecendo na minha carreira. Valeu, galera. Santi aqui e muito obrigado. Tamo junto. Continue ligado no fim de semana da Atlântida. Daqui a pouco tem mais.